Sierra Metro Hotel. Thank you. Negativo, São Romano via São Romano, beleza. O nome é 0, deixa para 2010, tem instruções, que é negar na 09, sinais de violência que são utilizados, são agora estabilizados. Instrução para 2019, projeto de violência para estabilizar, é o número 10. Controle ciente, informa o tema. Número 323, fazendo identificação, dessa via chega da BF para 4.010, que é legal na 09. Número 323, autorizada para o GP. Número 3179, eu não estou vendo nada. Afirmativo, eu deveria ter cumprido a saída na proa de luz e após o erro ter voado mótil. Estamos voando luz agora, foi um erro na hora, certo? Mas estamos voando luz. Bem, estou pedindo que vocês vão sair da revelia, agora chame Recife 128 decimal 35, ou 123 decimal 8. Frente 128 decimal 35, alterno 23 decimal 8, frequência do centro Recife, cotejo. 160, informe estabilizado com o 1960. Vamos lá, com o 1960. Capitão Vitorino Juliette. Adaptando o Vitorino da Juliette, mantém a 50 pés visuais, 1.010, reporte para o Gabar. 1891, aciona identificação, desce a via Ponente 1 para nível 050, reduz a velocidade para 2509. Ótima, tá circulando no setor pelo controle, mantendo meu pé com a frequência luz. Com o 1960, com presente, uma turma frequência 198 do sinal 95. 195 agora, com o 1960. 0, solo 54, direita, via Fox, com o número 19, solo. Direita, Fox, cruzando com o número 0. Não, 323, desse para 2010, sem instruções, que é zona 09, sinal de iria ser autorizado, som estabilizado. Ativo para 2000 pés, zona 09, sem instruções, reportado estabilizado, chané 6323. Como o Senadiano desce para 3.010, Senadão, a Zona 9. 3.010, Zona 9, Senadão. Para 2000 pés, autorizado sinal IMS, X-Ray, informe quando estabilizado. 2000, pode estabilizar o bolo meia, rádio 1. 1, 8, 271, achando a inscrição, já que eu vi, chegou da bolsa para 4.000 pontos, que legal na 09. Padrão Bom dia, agora 8-9-1. Sim, 8-9-1, tráfego registrado. Informações de tráfego para Alfa 3-1, decolado agora da cabeceira 3-5. Já sua esquerda se afastando no rumo norte, sem interferência com o eixo da 1-0. Pouso autorizado, pistão 0, vento no 4-0 graus, 1-0 mais. Volte no 1-0, 1-9. Sim, pouso alva. Boa noite, trazendo 6-0. Alfa Tango Azul 1-0, decolado 1-2-0-2, em controle 1-2-0, decimal 8. 1-0-2, mantém 5 condições visuais, mantém a 1-1-1-10, qual foi o nome do autorizado? 3-1-7-10. Cliente autorizado direto de destino, tudo mantém a 2.500 pés. Direto de destino, 2.500 pés. no solo 06, desliga a Fox, chama o solo 121 do último rádio. Fox 219, go 105. Tente manter o gás para a subida. Via saída da PUCA para o 350, Oxenéia 6312. Seguro novembro, autorizada a São Paulo, nível 105, quanto possível fechar o proposto. 230, sem identificação, direção via Bombardier para o 050. Chamo nesse dia para 2.000 pés, que é legal na 09, sinal de ativo sinalizado, reforma estabilizada. Gente, desce para 2.000, autorizado a SPA, está estabilizado. Estou no pequeno desvio à direita para evitar a fumaça. O gol 2.07 horas. Gente, eu só metendo 2.000. Minha 312, chama em Recife, frequência 12.000 decimal 5, alterno 25 decimal 4, 5. É 12.085, 12.845, é isso? 12.085, alterno 25, 4, 5. Ah, que é 12.5, 4, 5, obrigado. dia. É o azul Alfa X Rei, Romeu? Azul Alfa X Rei, Romeu, rebote chamando 21 no final. Ok, obrigado. Fechamos Recife na frequência 1,2 do sinal 5, alterando o ciclo sinal 4 e 5. Estabilizando na XR, voo 2171. Voo 2171, chama a torre frequência 1,18 do sinal 95. 895, voo 2171. Plano 230 do Sanvio para 2010, Canadá 1019, sinal de dia 7 foi autorizado, informe estabilizado. Dia 2010, informe estabilizado, por no 230. tentando voo no 230. Lama 230, chamada de 198 do Salão. 895 no 230. Isso é colada 10736 04. Bravo 2662, ascendente pressão, isso via chegada a mão para o nível 080, ajustou a 09. Identificou a mão 080219, Azul 2162. Azul, 6260. Janel 6250, ascendente pressão, estou no nível 070, direto do ar. 070 do ar, 6260. Controle Salvador, bom dia, este é o Sampre 304, perfil Arbol 1. 3304, ascendente pressão. Para fazer uma decolagem, se você vai dar por 1, então eleva para o nível 360. Arvo 1, eleva para o Sampre 304 para o 360. Azul 4485, ascendente pressão, desce na praia de Bonédia para nível de voo 080. Desce, apresenta o plano ideal, Azul 4485. Prossiga. Apresenta o plano ideal na frente do Oeste, 445. Pode ser daqui do presente. Pode ser daqui 15 dias, a frente do Oeste está no ideal, 445. Afirma, eu passo no Oeste. Pede de alto, 445. Avião 06, prossiga. Contra 7,26, operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 040, limite ao CDM 1, confirmando 280 do verso, do indicado. Ponte Fire Sun, volta no 40 graus, 099, decolagem por conta e risco de taxa do ré. Isso para 2006, ajustando a 019, cancelada em posição de altitude em ETAP. Autorizado sinal de 7850, com estabilidade. 7850, autorizado, obedecimento, estabilidade, ajuste por nós. Azul 4462, reduz o poder 509. Azul 2662, reduz o para 2209. 2209. Azul 4485, Azul para nível de voo 080 na frente do MED. Nível 080 do MED, Azul 4485. Controle 1, 20, decimal 8, guardião 05. 1208, camarada, graça.